Vaguei pelo mundo sem Deus, sem ninguém. Eu era um homem perdido e desconhecido do meu Salvador. Amava demais o pecado, era escravizado pelo tentador. Um dia encontrei alguém que falou de Jesus para mim. Abandonei o vício e o pecado, pois meu Jesus morreu na cruz por ti. Essa igreja e me entreguei ao meu Salvador. Hoje eu vivo contente, agora sou um crente, para o céu eu vou. Um dia encontrei alguém que falou de Jesus para mim. Abandonei o vício e o pecado, pois meu Jesus morreu na cruz por ti. Música.